Aguardando. Aguardando. Nome é 0, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, está autorizado e ele é que reporte estabilizado localizador. 2.015, reporte estabilizado, voo com o nome é 0. A 3179, decolada 05, 1935, bom voo. 1935, bom domingo. Controle de Salvador, muito bom dia. Da 3179, decolado, passa 1.500 pés na sua escuta. 3179, bom dia. Contato radar, subindo para o 320 via da Delta. 320 via Dael, alguma possibilidade de voarmos Dael ou Leda? Estado Valeda após 2.000 pés. Leda após 2.000, muito grato, senhor. Paulo Gol 2196 para o Sainz. 83 ao bordo, economia de 3 horas, alterna Galeão. 2196, se autorizar o táxi à Índia, considero no 0, chame torre 11.95, ajuste no 0, no 5. 1015, ajuste via Índia, considero para o 18.95, gol 2196. Não, 3304, observa o táxi do Bang da Gol após autorizado. Se tiver funcionamento, se mantém para o táxi. O táxi do Gol. Então, autorizado, 3304, reportada para o táxi. Posso voltar para o Para o Zé Limotel. Zé Limotel, chame torre na frequência do 8.95. Não sei, obrigado. Torre Salvador, Zé Limotel. Sapatão, Zé Limotel. Bom dia, ajuste 1015. Ingresso final 7, reporta através da RIMAN. Olá. Charlie Gol 2196, ponto de espera no 04. Gol 2196, autorizado, alinhado, decolar pistão no 0, vento uma centena, meia dúzia, ajuste no 0, no 5. Ali decola pistão no 0, 1015 ajuste, Gol 2196. Zero, chama em torre, na frequência 18, decimal 9. 18,5, obrigado, alô. Sai Salvador, mantigo, 1160, 2 milhas de índio Serra. Gol 1160, reporte dentro, trem checado, ajuste no 0, no 5. Reportarão 1160. Zero, decola a pista no 0, a curva esquerda, saída PUC Caju. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 544, segue, prossegue conforme a rota do plano de voo. Aqui, só o transponder 5447? Afirmo, 5447. Ok, autorizado então para o Recife, nível 350, decola da 110, curva esquerda, efetuando a saída Pucacaju. 119,35 ao controle. 5447 ao transponder via rota do plano de voo. 6312, seu desenho correto, ou pronto, pushback, saneamento. Camarada, senhoreta. Autorização de pouso. Vento, uma centena, 8 nós. Costa, aguardando o pouso, vamos desenhar. Tem um vento? Vento uma centena, 8 nós. É. Nono 60, pouso autorizado, pistão na 0. Autorizado, pouso 1-0, gol 1-0. Pronto para o táxi 3304, com 146 a bordo, 3:33, alterna Ribeirão Preto. 3304, autorizado via Índia, ponto 010, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 015. Contra espera 18953304. Zona 6311, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado em Elétrica e reporte localizador. 2000 pés, aí botará a nossa live, Zona 6311. 3179, chame o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 2. Recife 251-3325, muito grato, um bom domingo. Bom voo. Voador, Rocha, né, 63 do Roda. 311 autorizado, reporte estabilizado. Caralho, 63 do Roda. Corrigiu, 1-1-6-0, Solas 1-3, direita, na Foxtrot 2-1-9, bom dia. Foxtrot 2-1-9, bom dia. Corre, eu TAM 3304, bom dia, pronto, no ponto de espera. TAM 3304, autorizado a alinhar e manter pistão na zero, vento uma centena, meia dúzia, aguardando a 1-0 livre. Autorizado a alinhar e manter a pistão na zero, TAM 3304. Cadu Taxi Alfa, reportando antes da bilhete. Taxi Alfa, seria Alfa, reportando antes da bilhete. TAM 3304, 1-0 livre, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, pistão 0, TAM 3304. Salvador, bom dia, gol no 184, informação mãe, passa 2195. 184, bom dia, Via Mari, deixa o 050. Ok, aprovando Via Mari, 050, no 184. O 2196, chame Centro Recife, frequente no 251, alternativa 33, decimal 25. 251, 3325, gol 2196. Toca lá, Exocena 6319. 6319, complete a aproximação final e chame torre na frequência 198, decimal 95. 2-0, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, na proa do farol de Itapuã, mantirando 1510, ajuste em Salvador no 095, reporte para descida ou próximo ao farol de Itapuã. Reporte para descida, Hotel Juliette Serra. 319. Treposo, Oceano 63, do nono. Gol 1160, ingresso direto, posição 01. Direto para 01, gol 1160. 3663, pronto cópia. Prefiro, pronto cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upper Zulu 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 119, decimal. 35, transponda 5467. Pista 3663, autorizado Guarulhos, nível 340. Recolha da pista 90 com curva direita na saída da El, Leda Motiva, via Perzulu 90 até Taubaté, Tango Bravo Eco. E depois controle 19.35, transponda 5467, pista 3663. 3663, cotejamento correto, no pronto feedback de treinamento. Gente. Foi Elefa. Elefa 3304. Controle Salvador, voo no 1-4. Prossiga. Vai solicitar uma proa 070 por 20 por 15 milhas para evitar formações, depois a proa dona se autorizado, por favor. Após isso, está autorizado o turno, gol 1-1-1-1. Ok. Pino 1-1-8-4. 070 por 14 milhas, depois dona 1-1-8-4. Para 510, o ajuste 1015. 510, ajuste para 0015. O tango Alfa Papá, a sua identificação via Mari, desça ao 060. Tânia 6311, solo 20, libera agora na Fox, 219, bom dia. 219, 6311. Solo, Tânia 6311. Prossiga. Libera na Fox. Sim, estou autorizado o táxi via Alfa, Juliette, posição 0241. Alfa Juliette, posição 2, 311. Tente a poste próximo ao farol de Itapuã. Olá, já passou outra vez aqui do Pitua. Tente, chame Torre na frequência 198 decimal 95. 198 decimal 95. Torre Salvador, Papa Romeu, Zé Juliette Serra. Zé Juliette Serra. Bom dia, ajuste 10, 15, autorizado o circuito da 17, cruzamento da final da 10, repórter girando base da 17, tem checado até o Juliette Serra. 10015, autorizado o cruzamento da final da 10, retornando na base da 17, tem até o Juliette Serra. 04. Salvador, 1891, dá gol. Bom dia. 1891, bom dia, via Mari, desça ao 070. Via Mari 070, informa que durante essa nossa aproximação, É possível ter feito alguns desvios devido a formações aqui em Salvador. Responda ao controle para o desvio. O momento ideal seria tomar a proa de TAP. Está autorizado TAP, turno 891. Bora. Sou 1184, deixa para 2000 pés, o ajuste 1095, está autorizado ILSXT, reporte estabilizado o localizador. Ok, senhora, 2000 pés, N15, reportará, 1184. Tango Alfa Papá tem condições de voar, Duna? Sente até o Juliette ser ajustado, pouso autorizado, 17, vento uma centena, 89. Uma central e troço, autorizado para o juízo. Após 5 milhas, voe Duna, Tango Alfa Papai, desça ao 050. Quando 891, agora solicita pela direita na proa 080. Por quantas milhas do 1891? Eu acredito que de 25 a 30 milhas. Bem, quer passar o teste do desvio? Tá. Se é bravo, prossiga. Se o sangue é bravo, reporte rotatória. Dono, dono, tango alfa papá. Tem tango alfa papá. O Salvador está 3663, no ponte 09, pronto para procedimento de acionamento. 3663, está autorizado, são prontagens. Autorizado, está 3663. 891, redução desse ao 060, após o desvio, voe Duna. Após os desvios, o ideal seria Itapa primeiro. Após o desvio, voe Itapa. O Rádio Alamá lá transmitiu à esquerda, na Polonóide. Torna o término do desvio, Tango Alfa Papá. conta de Salvador opera 119.35, você vai responder 5477. Mativo 360, autorizado São Paulo, decola da 10, direita após, Natael Ledo a Morte, bumper Zulu 10 por base, bumper Zulu 16BHZ, direto Chomote. 1935 e 5477 ao transponder. 3733, procedimento correto, uma pronta se tiver ferramenta. Chamaremos, obrigado. O Alfa Mapa reporte a Prono Duna. Voo 1184, tráfego avistado, ajuste na 0, 15, pouso autorizado, pistão na 0. Vento 120 graus, 089. 12008, copiado, autorizado, 1184. Salve Salvador, Ruxa 6312, pushback, acionamento no 3. 6312, aguardo pushback, acionamento. Afirmativa, aguardado para pushback, acionamento, Ruxa 6312. Siga. Autorização para Porto Seguro. Aí, filha, 1891, tem condições de aprovar a Duna. Reporte a Prono Duna, Gol 1891. 1891. Tango Alfa Papá, desça para 2000 pés, o ajuste 10 no 5, está autorizado via LSX, reporte estabilizado, localizador. Para 2000 pés, reporte estabilizado, Tango Alfa Papá. Ok, 180, autorizado para Porto Seguro, decola da 10 com primeira curva direita no perfil da Coral, vai interceptar Gol 637, controle 11935, transponde e confirme, 0276. Afirmo, 0276. E copiado, 2772. 2772, tem uma pronta de funcionamento. Chamar, 2772. Solo aos 32, direita na Fox, 21, decimal 9, bom dia. 1219, bom dia. Pronto para o táxi, 3663, temos a bordo 150. Autonomia de 3 horas e 45 minutos. Alternando, é o galhão. 3663, estão autorizados o táxi, abate 1, o táxi é em dia, considero no 0, torre 11895, ajuste no 0, 15. Agora 1015, ajuste, táxi de abate, o índio, a ponta espera, 2463. Salve, bom dia, Gol 1184, Nissan, na Fox. 1184, são autorizados táxi via parte 1, reposta, perdão, via Alfa, reposta da Juliette. E via Alfa, reposta da Juliette, Gol 1184. 15. 1015, 3000, na Plan de Dona. Prossiga. Chame Torre, na frequência 18, decimal 95. Alô, bom dia, 3733 da TAM para o post. Com referências visuais, foi o marcador externo e está autorizado. Salvador, um bom dia. Santo 3663, ponto de espera 90, pronto. San 3663, autorizado. Alinhar e manter a pista 90. Alinhe e mantém o 90. San 3663. Juliette, 1984. Gente, 1984 mantenha, Juliette. 1984 mantenha. LS, tem que ser reporte localizador. 2000 e LS localizador, chamará. Controle Salvador é o Oceaneiro 6332. É 6332, a sua identificação via Mare Dessal 050. Para 0 na proa, mas pode estar de aprovado, tá? M3 32 autorizado, vai estar. 4 agora volta para o projeto normal. Nosso apoio estabilizado. Torre, na frequência 1.8.95. 1.8.95, papá. Torre, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Tango Alfa, papá. Papa Romeu, Tango Alfa, papá, bom dia, ajuste 9.0.1.4. Cheque trem. Vai estar travado. Quente, reporta controlado na RMA, Tango de Abrau, vento na aeródromo, centena 08. O Papá Romeu Tango, Alfa Papá, tráfego avistado, pouso autorizado na 0, vento 1, centena 8 nós. 1-0, Tango Alfa Papá. 1-1, na guarda cópia. Para o táxi com 150 a bordo, 3 horas e 30, alternando Natal, Oxa 6312. 3192, está autorizado o TAP via Índia, condição 10, torre 1895, ajuste no 015. Ajuste no 015, livre táxi via Índia, ponto espera da 10, torre 1295, 86312, grato até já. Bom voo. Bom trabalho. Voo 1184, ingresso Juliette, posição 04. Posição 4, obrigado. 3733, observa o táxi do Bang da Gol, pode ser autorizado. Prosseguir o táxi da parte 1, táxi em dia, ponto 0 no 0, torre 11895, faz o centímetro no 014. Estimativa após o Gol, até o ponto espera via parte 1014-295-3733. Faz o 2714, ponto cópia. Ponto cópia 2714. Autorizado barreiras, nível 140, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Moma, após prossegue direto, conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador opera 119.35, transponder 5475. Controle 1-119-35, transforma 5475, azul 2714. A linha decola justo no 014, 6312. 6311, no ponto cópia. Totalizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 10, a curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Via Alpesulo, 10, Taubaté. Controle Salvador opera 119.35, transponder 5476. Meia 311, no cotejamento correto, se vão prontos para estiver acionamento. Autorizado alinhar e manter, então é 3733. Ali mantém, 3733. Chané 6312, decola os 41, controle em 1935, bom voo. Controle 1935, Oxa 6312, graça, até mais tarde. 8.95. Salvador, bom dia, Oxa 6312, na UCA, passa 1.600. Estação 6312, bom dia, contato radar, submantenho 350, saída PUCA. Acendeu 350, saída PUCA, Oxa 6312. 1891, estabilizou? No momento. Baixado e travado com capa vista. Bem, torre na frequência 1895. 1895, bom domingo. 0 vento 120 graus, 08 nós. Jamo. Está presente, Jamo, Oxa 6312, grato. Mano, cheque trem. Achou, chegou. Gente, ajuste no 014, aguarda 10 livre, no Airbus da TAM agora iniciando a rolagem. Vento 120 graus, 08 nós. Gol no 891. É, então aguardando o livre pouso. Presente direto ao meu Fox 018, a tripulação agradece, Oxa 6312. Na 3663, Jamil Centro Recife, na frequência 1251, alternativa no 33.25. 251-13325, tá 3663. Ele pôs o Nadeixo, 9891. 32 desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.4, está livre da restrição de altitude, está autorizado a LFX e reporte localizador. Ok, descendo para 2.000 pés, diante do ajuste, reportarei estabilizado o procedimento. Bola 648, desça ao 050. 050, 648, desvio esquerda, proa 025, por 25. O Gol 648, após o desvio, é a tua navegação na proa de Itap. Após o desvio, Itap, não importa. Salvador, bom dia, o seu 3733. 3733, bom dia, contato radar, sim, para o 360 via Dael. 360, na Dael, 3733. Dona 62 Dono, bom dia, via Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. 4.014, via Bonf, bom, 62 Dono. Barra Meu Serra 90 e Vitor, a sua identificação vem Mari para antecipar a chegada da Mari, desça ao 060. Chegou no Mari, deve ser autorizado para o 060. Salve, ó. Barra Meu Serra 90 Vitor, vou Itap. Solicita permanecer nessa prova aproximadamente 5 minutos, senhora, para ele dar uma formação após o Itap, a espírito. Reporte a prova Itap, o Serra 90 Vitor. Chegou no 648, desça para 3.000 pés, o ajuste 614. 3.000 pés, 614, 4, está pronto para o táxi, 60 ao POB, 5 horas e 15 de autonomia, alterna Serra Bravo, Golf Oscar. Autorizado o táxi, parte 3, parte 1, no Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre, quando pronto em 118.95, QNH no 0, 14, bom. Parte 3, Índia Bravo, até o ponto de espera no 0, ponto de espera chama a torre, 118.95, azul, 27, na palma. Azul. Na Serra 90 Vitor, desça até o 050. 050. 3896, sua identificação via Mari, desça o 060. Reduza para 2509. 3733, chame Centro Recife na frequência 251, alternativa 33, decimal 25. Estimativa, obrigado, tá? 3733. Juliette, posição 07. 1891. Afirmo, livre ingresso, parte 1, via Juliette, posição 07. Posição 07, via Juliette, parte 1. Dois de operação da unidade LST, negativo. 08, pronto. A lei decola, 2714. Mil pés, ajuste 1014. 3 mil pés, lei 14, via 90 dias. Canal 632, estabilizado no localizador. 32, chame torre, na frequência 98, decimal 95. 3295. Controle, Xanema 250, boa tarde. Xanema 250, bom dia, via Mari, desça ao 070. Bom dia, Mari 070, obrigado. Possibilidade de coordenar o procedimento ILRB? E aguardando que está vivo, via 332. De fato será autorizado, ele é juiz. Mantenha na chegada, então. Muito obrigado, na Canal 6332, pouso autorizado na 0, vento na centena 8 horas. É livre pouso, 6332. Confia o meu vento? Uma centena 8 horas. Ah, uma centena. Azul 2794, circulado aos 51, 0935, morro. 2935, grato. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 2714, decola no perfil da Como, passando 1.600 pés. 2714, contato radar, subindo para 140, perfil da Momo. 140 no perfil da Momo, 2714. A 90 evita, desça para 2.000 pés, o ajuste 1904 está autorizado em LSX e reposte localizador. 2000, autorizado o ILSX, vai botar no localizador o CA-9 informa que a parte passageira então é cancelamento e pouso na 197, segundo lado pela direita. Terra 95. Salvador, bom dia, Gol 2065. Na informação, você aguarda autorização Guarulhos. Sobre Guarulhos está autorizado, nível 360, conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0. Primeira curva à direita, perfil de saída da EL, após o Aleda, transição ótima. Transponder 5513, controle em 119.35, por 2065. Poste autorizado o barulho, se a rota nível 360, decola da 10, curva à direita da EL, Aleda, ótima. Aciona 5513, controle 935, por 2065. Protegimento correto, confirma a posição no pátio, por 2065. São 1. Chama pronto na posição 01. Salvador, Oceaneiro 6332, vibrando a pista. Oceaneiro 6332, autorizado o táxi, Alfa, Juliette, parte 1, ingresso, a posição é 1 ou 0? 1 ou 0 é a posição. 050. É 6250, desce ao 060. 060. Azul 2794, informa o tráfego na sua posição de 1 hora a 18 milhas no rumo sul. É um Boeing 738 cruzando 7 mil pés para 4 mil pés. Sente, Azul 2794. Bonomia 21, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 17 milhas rumo oeste, cruzando 4 mil pés para o nível de 1040 ATR-72. Estabilizou a linha aérea 648. Bono 648, torre na frequência 98, decimal 95. 895, Bono 648. Salvador, bom dia, Bono 648, final do ILS da 10. Para 2 mil pés, o ajuste no 0-4 está autorizado, o ILS XC, reposta estabilizado localizador. 2014, reposta estabilizado, gol, no meio da zona. Já acabou. Gol no 648. Gol no 648, escuta. E pouso na 0. Entra uma 108 nós. A 108 nós e pouso no 0, gol no 648. Avisou no curso localizador, CA 90 e Vitor. CA 90 e Vitor, chame torre na frequência 98, decimal 95. 98. Azul 2794, está autorizado voar direto Barreiros. Direto Barreiros, 2794. Bono 621, informa que vai seguir o tráfego à frente, está a 9 milhas. É o Charlie 550. Gente, Bono 621. 4, reporte para mudança de regra. Poderia confirmar o vento, Bono 621? Vento 1-0 graus, 08 nós. Está passando o símbolo da presente, solicita cancelamento base pela direita, posto na pista 17. Modifica o 58, reporta a final da 17, 3 checados, se não vem visto. Gente, está baixado travado, vai reportar a final do 17. M 250, emitir redução para 2109. 210, bom dia. Gravar 7-19, agora mesmo atrás. Salvador, bom dia. 5196, informação 90. Azul 5196, autorizado via Mari, desça ao 050. Via Mari, ao 050. Plan 3896 para o localizador, direita 060, reporte estabilizado. Tráfico aproximadamente 6 milhas, 2 mil pés descida, poderia confirmar? Desconheço o tráfego, Serrano, vem bem-vindo. À frente, 8 milhas, é um Boeing 738. Autorizando o táxi, chama na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1, no azul 2772. Ok, táxi autorizado até a saída do pátio 3, vai chamar para ingresso no pátio 1, no azul 2772. Aero desça para 4 mil pés, após ITAP, voo Serra Vito 366, está autorizado o ILS UI. Estabilizou o gol 621. 621, torre na frequência 98, decimal 95. 1895, bom dia, daqui a pouco. Só do 596 após o desvio foi ITAP. Obrigado. 0-4, tráfego já avistado, aguardo autorização de pouso. Ponto 3 checado. Tato para embaixar travado, aguardando. Gol 621. Tower, good morning, approach 772, approach 2772. Mantém holding point. Maintain holding point, approach 777. Grau 089. Meio pouso, menos 2 horas. Aproximação final em torre, na frequência 8, decimal 9. Só 3896, bom dia, justo na 094, logo ao final na 0, repórter externo, trem checado. Cuidado com a chamada. Sim, está 3896. Continua aguardando no zero livre. Vento para cheque 120 graus 089.